Seção 10 de Orfeu, número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Davi Bicudo. Para os indícios de Oiro, por Mário de Sá Carneiro. Apoteose. Mastros quebrados, singro num mar douro. Dormindo fogo, incerto, longemente. Tudo se me igualou num sonho rente, e em metade de mim hoje só moro. São tristezas de bronze as que ainda choro, pilastras mortas, mármores ao poente. Lajearam-se-me as ânsias brancamente, por claustros falsos onde nunca oro. Desci de mim, dobrei o manto d'astro, quebrei a taça de cristal e espanto, talhei em sombra o oiro do meu rastro. Findei. Horas platina, olor brocado, luar ânsia, luz perdão, orquídeas pranto. Ó, pântanos de mim, jardim estagnado. Paris, 1914, junho 28. Fim da sessão 10.